Francisco e Clara mostram ao mundo o rosto de Deus. Deus da vida, Deus do amor, Deus dos pobres, Deus nosso Senhor. Sempre ser doação. Tão pobre.